pra ficar distante. Eu durmo pouco pra ficar insone. Feito um zumbi no centro da cidade, a rua cheia de atropelados. Eu durmo pouco pra ficar com sono. Eu durmo pouco pra ficar de boa, amortecido no meio da rua, como um facão em posição de lótus, por entre os carros, caminhões e ônibus. Eu durmo pouco pra ficar em coma. Eu durmo pouco pra entrar em transe, amanhecer lembrando uma ruína, o dia escuro e a noite clara. Caminhões e ônibus.